他们的辛苦，况且。Controle de Salvador, bom dia. Voo no 649, passa 1200 pra ela. Subi na 360, saída da ela, voo no 649. Patricinho, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796. Comando 90 Azul 2796.

Uno, uno, nove, três, cinco, azul, quatro, dois, nove, nove. Controle Salvador, azul 4299, 800 pés para nível 340, CDL. Nível 340, azul 4299.